inizialmente preso da 1 a 0, prendeu, mandei uma direta caminhando, né? Decolo da 1 a 0, curva à esquerda, saída MC a Fuca de Par, 1098 é o controle. E 5565 no transponder, gol 1606. Correto, chame pronto, o gol no 1606. Boa noite, autorizado de chegada a Mari, desço mantenho 3 mil pés, ajuste 1 a 0, 1 a 0. Bom dia, é o gol 1994 aqui, telefone. Tá na 2103. Gol 1994, bom dia, tá autorizado. Maceió, nível 350, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8. E o transponder é o 5560. 350 Maceió, autorizado, me informa aí, 58 horário direto Maceió. Decolada 10 com curva à esquerda na Puca Caju, 198. Funciona 5560, voo 1994. Correto, voo 1994, chame quando pronto. Chama quando pronto, nada mais. Salvador, boa noite, airport of 2512. With information in uniform, Greenwich to Lisboa, flight level 370. Roger, Portugal 2512, clear to Lisboa, flight level 370, via LP Zulu 10 until Natal, after LP November 873 until Femur, after conform flight plan route. Departure is gonna be runway 10. And after takeoff, left turn, Puka, departure, and Zipar, transition. Departure frequency 119.8, squawk hold 5564. Airport Store 2512, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal. Upper November 873 Temur, flight plan route, runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Zipar transition, departure frequency 119.8, squawk 5564. I read it back, is correct, and report for push and start, as Portugal. Wilco, airport Store 2512. Bom dia, autorizado de chegada a Mari, vê se mantenha 3000, ajuste 1090. A gente mantém a chegada a Mari até a posição intacta, pois o processo 366 para o final do ILS Switch. Localizador com a cabeceira, 10 vista, 4062. E passando Duna, cruzando 3800, com plante final ILS, chama a torre 11895. 18954, obrigado, boa noite, 4062. Boa noite. Condor, bom dia, sou 4062, estabilizado no INS, embaixo, checado visual. 4062, bom dia, avistado livre pouso, pistão 080 graus com 8 nós, 4062. Tem livre pouso, não, mas é 4062. Airport Gal 2512 on stand 11 ready for push and start. Clear for push and start, Airport Gal 2512 and report for taxi. Clear for push and start, we report for taxi, Airport Gal 2512. Vou ir direto Serravito 366, desse mantenha 2500, conforme localizador. Solicito 369, o voo 1896, descendo para 2500. Caso 369. 369, descendo para 2500, voo 1896. Voo 1994, pronto para curso de treinamento. Voo 994 inicia de imediato. Inicia. Autorizado, chama táxi. Voo 70, aciona identificação, chegada a Mari, voo ITAP, desse mantenha 3000, ajuste 610. Mantenha inicialmente TAP. Alô, Salvador, boa no 714, atrando com o feedback de cimento portão 2. Eu vou no 7 no 4, aguarde no portão 2, temos duas aeronaves aí que vão sair do pátio, é iniciar o pushback, aguarde só um instante. Guardando a sua escuta, voo no 7 no 4. Paulo, Salvador, muito bom dia, voo 4062, voo bom dia, Azul 4062, livro táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, a posição é a 05 do pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 05, Azul 4062, bom dia. Márcio Gol 994-102 a bordo, com 2 horas e 12 minutos, Atena Natal. Tenente Gol 994, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. 18, ponto de espera 1895, Gol 994. Air Portugal 2512, taxi. Air Portugal 2512, clear taxi via Abram 1 and taxiway India. On loading point runway 10, contact tower 118.95. Air Portugal 2512, Abram 1, taxiway India. On loading point 10, tower 118.95. 118.95, okay? 11895, Airport 2512. Alô, boa noite, Gol 1994. Autorizado a linha área decolar, 70 graus com 8 nós, Gol 1994. Autorizado a linha área decolar, para o Gol 1994, para o primeiro lugar. Uno 994 decolou 52, chama controle em 119.8. Boa noite. 19.8, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1994. 994, boa noite, submarino 350, saída PUCA, vigilante. 350 na PUCA, Gol 1994. E o Gol 1896 passou a posição 369. Gente, pode passar no 366, autorizado final do ILS, WISC, Gol 1896. 366, autorizado do ILS, Gol 1896. Então, 3170, desse mantenha 2000, ajuste 610, informe localizador. Clear one up and take off, runway 10, wind is 070 degrees, 08 knots at Portugal, 2512. Clear for take off, runway 10 at Portugal, 2512. Estacionamento autorizado, chame táxi. Vai ter que guardar mais um pouco, ou você começa a reportar quando estiver pronto. Tem, o senhor tá ciente aí do notar, fecha a pista aos 05 da próxima? Estimativa. Ok. Estabilizado down no zero, final down no zero, voo 1896. Voo 1896, complete aproximação final, chame torre 1895. 1895, voo 1896. Torre Salvador, muito boa. Bom dia, voo 1896, estabilizado, baixado, travado, final da 1-0. Bom dia, continue aproximação no 080 graus com 1-0-9, informarei pista livre, voo 1896. Sim, se prossegue, voo 1896. Passará. Espera, voo 994, tem como coordenar com o Recife a proa de Maceió da presente? Aguardo de coordenação. Guardando, obrigado. Two 512, Burnett 56. Salvador Departure, we'll focus to 1-19-8. Boa noite. 198, boa noite, Portugal, 2512. Salvador, muito boa noite, Portugal, 2512, Airborne, 1210. Level 2512, the contact climbing 23370, Puka Departure. Level 370, keeping Puka Departure, Portugal, 2512. 1-9. Recife 125, 45, 2005. Torre Salvador, 3170, estabilizado, parte travado, visual. 3170, boa noite. Continue aproximação, pista no zero, informarei pista livre, o vento 70 graus com 89, 3170. Gente, agora na pista livre, tá? 3170. O 606. Prossiga. 5 pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi. O 606. 06. Turno 896, solo 59, libera a direita, solo 1219. Vai liberar a direita, chama 1219, 896.